Transmissão. Pensamento. Fusão. Transmimento Cast. Fala galera, eu sou o Rodrigo Poli. Eu sou o Jorge Augusto. E eu sou o Carlos Tony. Está começando o primeiro Transmimento Cast. É isso aí galera, meu nome é Rodrigo Poli. E eu sou personal trainer, tenho 29 anos e eu sou formado também em arte dramática. Ou seja, eu sou ator. Desempregado, inclusive, se alguém quiser me contratar, tá aí o contato no post aí. Ciro, não ciro, daqui fica. Eu sou o Jorge, eu sou supervisor de esporte técnico já há 4 anos, trabalho na área de informática e eu quero chegar programador, tenho 30 anos. E aí galera, eu sou o Carlos Tony. Sou analista de teste, tenho 30 anos e vamos pra frente com esse cast aí que estamos apostando firme nisso. Bom, beleza. Hoje o nosso tema aqui é contar como nasceu o nosso cast. Por que que vocês estão ouvindo isso hoje? Por quê? Como que a gente se conheceu? Da onde surgiu tudo isso? Ah, mas eu vou estar muito tempo nisso, mano. Vou voltar demais no tempo. Direto do túnel do tempo. Só pra uma consideração, a gente não é tão... Eu não sou tão velho assim, tá? Não sei quanto é ele. Mas enfim, vamos, eu sou o único, eu sou mais novo, eu tenho só 29, mas oi! A diferença é pouca, mas oi! Então, mas vamos lá, vamos voltando ao assunto. Conheci aqui meu querido Jorginho FF nos tempos de escola, em meados de 1993, éramos da mesma sala, né? Pode ver que a amizade aí já faz pouco tempo, 93, pô, tá aí. E teve um tempo aí que, nesse mesmo ano, ele se mudou. Foi esse ano, Jorginho, que você se mudou? Não, eu tinha me mudado em 95. Ainda ficou uns dois... A gente ficou cerca de uns dois anos aí estudando, né? Junto. E aí, 95... aliás, final de 94 foi quando eu me mudei. E aí, a gente teve uma parte aí que ficou separado por um tempo. Ah, sim, tá certo. É, então, a gente estudou uns dois anos, né? A gente criou uma amizade muito forte, assim. Até lembro que, na época, né, essa criança ficou... Bem, bem triste, né, que seu amigo vai embora, pô, seu melhor amigo, é complicado mesmo. Mas, enfim, continuando as minhas andanças aí nas escolas, né, andanças, porque estudar, o que é bom, né. Aí eu conheci quem? Quem? Eu, Carlos. Alarme de piada interna. Peraí, não era pra ser, o Chapolin não, cara, você é o Chaves, né, pô? Essa não era o Chapolin. Mas beleza, então eu conheci o nosso amigo Carlos aqui também, pô, grande isso amigo aí. Meu também. E engraçado que tem umas coincidências nessa história, pode começar. Pra começar, tem um tempo atrás que acabei namorando uma pessoa chamada Bruna, nada mais nada menos que a minha prima. Aê! E coincidentemente, uma vez eu conheci, encontrando com o Poli e com a Bruna, ele acabou reconhecendo ela e acabou coincidindo que ele ficou descobrindo que o Jorge é o primo da Bruna. E nessa onda, né, que ele descobriu esse laço. Vamos lá, pra explicar aí legal pro ouvinte. Como é que é? Eu, Rodrigo, meu amigo Jorge aqui do tempo de escola. Depois conheci o Tony aqui, o Carlos. E coincidentemente namorou a prima do Jorge, que é meu amigo, mas eles não se conheciam. Então eu conheci os dois, mas eles não se conheciam. Mas o Tony namorava a prima do Jorge. Eu acabei conhecendo o Jorge, peguei amizade com ele também. Foi quando a gente viu essa amizade em comum que ele acabou encontrando com o Poli também. Coisa de louco, né? E por que tudo isso? Porque a gente tem uma coisa em comum, né? Nerd é foda, né? A gente tem uma coisa em comum porque a gente... É claro, todo mundo... Né? É otaku, pô. Otakus, quando descobre um laço, se junta e não se larga mais, filho. É isso agora, aí. Agora, olha engraçado. Eu tinha um amigo nosso também em comum. Que a gente começou aí num evento de anime pra conhecer como é que é. Acabou gostando disso aí, né? Aí nisso eu chamei o Poli. Certo. Aí, foi certo. Foi quando ele curtiu também. Aí nisso eu chamei minha ex-namorada. E a gente chamou também o Jorginho. Aí nisso, né? Foi aí a namorada que começou o vício. Isso, a namorada do Carlos que chamou o Jorge, que era meu amigo, mas eu não sabia. Foi um belo que dia. Que é primo dela. Que a gente se reencontrou. Coisa de louco, né? Mas é isso aí. Acho que o Tico nem tá fazendo teco mais, tanta confusão assim. Eita! Mas é isso aí. E aí, continuando, né? Depois de muitos anos, a gente se reencontrou, continuamos indo em eventos. Até hoje a gente vai. A gente ficou um tempo meio parado. Difícil, aí. Difícil, né? Principalmente o Carlos, né? Que, enfim, coisas da vida, gente, normal, cada um segue seu rumo. A gente tá indo de novo. E mas reencontramos. Nos reencontramos. E eu, como falei pra vocês no início, eu sou ator também, né? E o ator, ele também estuda um pouquinho... um pouco de rádio, né? Pelo menos no meu curso lá, a gente fez, né? Estudou rádio, dublagem também. E eu gosto muito de rádio. Eu, no meu carro, só ouço rádio, enfim, esse tipo de coisa. E me pintou a ideia de fazer o quê? De criar um podcast com os meus amigos. Com a gente, né? É, justamente. Eu lembro que ele tava conversando. Onde tava conversando mesmo? Cara, não me lembro. Acho que foi no próprio evento, né? Porque a gente assistiu o pessoal do isso. A gente vou até divulgar aqui o Pipoca e Nanquim, assim, o pessoal é muito verdade, legal. Isso mesmo. A gente assistiu a palestra deles, aí assistindo, eu falei, cara, eu gosto muito do trabalho desses caras, eu gostaria de poder fazer uma coisa, pelo menos, mais ou menos, como essa aí, entendeu? E foi aí que eu tive a ideia de chamar os meus amigos pra estar participando junto, meus grandes amigos. Aí quando o Poli apresentou essa ideia pra gente aí de montar o cast, não entendi direito como é que é, mas ele deu um exemplo de alguns casts que a gente começou a ouvir também, acabou gostando, e resolveu apostar nisso, né? Eu, no meu caso, logo de início eu não achei a ideia muito boa, porque assim, eu pensei, pô, a gente vai fazer um treco desse, vai demandar tempo, vai demandar qualquer coisa, mas aí eu comecei a ouvir os Renegados, que, de acordo com o trabalho deles, eu comecei a ouvir, comecei a me empolgar, e aí eu falei, pô, agora a gente vai fazer. É, então, é justamente isso que eu queria, né? Porque assim, eu já ouvi o Nerdcast, o Pipoca e Nanquim, o nosso cast, a galera, meu, me inspiro bastante neles, inclusive lá no Armando, no Renato, o pessoal lá, o Jadson, os moleques, é muito legal. Então, assim, eu ouvi e falava, meu, eu quero fazer um negócio desse com os meus amigos também, isso deve ser, é muito legal fazer, entendeu? E aí eu passei até pra eles, meu, ouçam os casts que vocês quiserem, pra vocês terem a ideia de como que é isso, pra se inspirar, né? Foi aí que ele conheceu o Renegado. O Carlos, inclusive, até conhecia pessoalmente um deles. Tem um amigo da minha esposa agora, que eu sou casado, né? E aí ele é amigo também, né, de tempos. Que é a sua esposa? A Carol. A Carol. Né? Ei! Manda um beijo pra ela. Um beijo, amor. Aí foi quando ela me apresentou esse amigo nosso. E eu conheci ele, mostrou que tem esse trabalho também. Aí foi nisso que eu acabei gostando também, né? Pensando nessa ideia de cast. Aí depois que o Carlos me apresentou o Renegados, eu comecei a participar ativamente das transmissões dele e até já conheci o pessoal pessoalmente. Ô, Poli, mas sabe uma coisa que eu achei engraçado, velho? Que os caras, todo mundo de cast, a maioria são tudo... Tá todo mundo unido, né? Os caras, cada um pediu uma coisa, os outros ajudam também. É verdade, né? Isso eu achei bem legal, porque assim, eles, todo mundo é uma união, não existe. E pelo que me pareceu, não há uma competição, ah não, o meu é melhor, o dos caras é muito ruim, assim, não. O pessoal, meu, até participam, né? Eu tenho certeza que o pessoal do Renegados vai participar com a gente. Opa, toda certeza. Muito legal. Tenho certeza que se eu chegar junto o pessoal do nosso cast também, que eu acompanho bastante, algum deles pode vir a participar. Até um dia, de repente, um de nós participar de outros casts, que seja. Sim. Pô, vários aí. A gente pode citar vários, né, cara? Então, se a gente for ficar citando cast legal, a gente vai perder o tempo inteiro aqui. Né, só falando disso, que é muito legal mesmo. E é claro que tem sim o seu. Tem uns cast, as pessoas que são mais individualistas, né? Os caras não gostam de se misturar muito, ou tem essas intrigas, só que no geral o pessoal é tudo. Acho que toda área, né? Toda área, sempre vai ter alguma coisa assim, né? Mas é isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho do objetivo do cast? Por que a gente resolveu fazer isso? Eu tive a ideia legal e tal, mas pra que isso aí? Bom, pelo menos a minha ideia é o seguinte, como eu já falei, né? Eu sou educador físico, sou personal, tudo, mas além de ser ator, eu gosto muito de comunicação, né? Trabalhar com esse tipo de coisa. Então me fazia falta ter alguma coisa envolvida nisso, né? De comunicação, eu gosto bastante. Então eu queria fazer algo do gênero, né? E também para passar informação pro pessoal, né? Eu acho essencial na vida a gente poder, de repente, passar para as pessoas, né? Nossas ideias, o que a gente pode, né? Como um grande amigo meu lá, que eu conheci justamente depois de ouvir os casts, o cara fala que a gente é aquele cara do tipo, é o divulgador de informação, é o cara que faz com que todo mundo ouça e dê a sua opinião, é essa a questão. Com certeza, tanto é que a gente vai querer ouvir a opinião dos nossos ouvintes também, né? Sempre. E-mails, mensagens... Pelo amor de Deus, gente, manda e-mail. Vai lá, e-mail. Nossa página no Facebook, nosso Twitter, entra lá. Com certeza. Até porque a gente não quer fazer isso sozinho, né? A gente conheceu os outros casts assim, participando, né? Então a gente gostaria que vocês participassem, vocês façam esse cast com a gente também, né? É isso aí. E aí, pra quem quiser mandar um e-mail pra gente, basta depois, olhar nossa página, que vai ser o farifalcon.com.br por enquanto. Mas aí vocês vão ter aí as contas de Twitter, a página do Facebook, o e-mail. Sinal de fumaça. Todo tipo de comunicação. Pode seguir. Vamos montar o um Instagram no nosso grupo também, pra gente postar coisas interessantes, eventos que a gente vai aparecer, pra gente trocar ideia, né? É uma boa. Aí também, pô, vocês podem dar opiniões de temas que a gente pode estar fazendo aí, né? Bom, galera, vamos explicar pra eles por que calhas d'água desse nome, Transmimento Cast? Cara, isso é antigo, velho. Isso é antigo pra caramba. Então, tem um tempo atrás que eu acho que pode nem lembrar direito, né? Tava conversando um tempo atrás, eu, você, um grupo da escola lá. Certo. A gente fez um trocadilho do carilho, né? De... É que a gente só fala assim, né? Então, essa é a nossa melhor piada. É. Assim, aí começou, tipo, transição de pensamento e tal, porque eu falo uma coisa, o Poli fala a mesma coisa, e tipo, transição de pensamento, peraí, transmimento de pensação, aí colou essa ideia. Aí foi quando eu esqueci disso. Piada supernova, né? Eu esqueci disso. Aí foi quando o Poli resolveu dar essa ideia de montar esse cast agora, e quem que... resolveu apostar nesse nome? Justo você, né, Carlos? Justo você. Não, mas quem mostrou esse... Eu tinha esquecido esse nome. Quem mostrou esse nome, quem trouxe do Além do Aquém, foi o Poli, mano. É. O cara falou nada. Vamos chamar nosso nome. Faz o nome que a gente colocar nosso nome. Na realidade, assim, a gente ia se chamar Transmimento de Pensação, né? Aquela brincadeirinha, né? Trocadilho, né? Transmissão de pensamento e tal. Então a gente... como a gente, além de informação, a gente quer ter um pouquinho de humor aí. Nada muito convencional. Bem novidade, viu? Então, a gente quis fazer uma coisa, né? Tipo, transmimento de pensação. Então tem um pouquinho de humor, né? E a gente quer transmitir o nosso pensamento pra vocês, nossas ideias, nossas opiniões, que a gente acha de determinado tema. E vocês transmitirem pra gente também o pensamento de vocês. Então, sim, é o nosso transmimento de pensação, né? Só que o nome ficou muito grande, né? Então, transmimento de pensação. Esse vai ser o nosso portal, provavelmente, no futuro. Exato. Só que... Aí a gente abrevia, colocando Transmimento. Transmimento Cast! Justamente. Então elegemos esse o nosso nome. Beleza, galera. Cara, mas vocês não sabem o quanto foi difícil trazer esse povo pra fazer o cast, cara. Vocês não fazem ideia. Porque assim, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua agenda. Na hora de juntar todo mundo pra gravar pelo menos o primeiro, aí foi complicado. E aí ficou semanas e semanas, passou a virada do ano de 2013 pra 2014, e aí só depois disso a gente conseguiu. Só pra refrescar essa memória, quando foi que você apresentou pra gente essa ideia de montar o cast? Quando foi? Cara, você lembra? Faz muito tempo, foi ano passado. Foi, cara. Então, em 2014. Cara, a gente brincou lá, a gente conversou sobre isso no Friends. No Friends, foi em julho. Então, assim, aí em agosto mais ou menos eu comecei a falar sobre isso. Então, agosto. A ideia começou em agosto e setembro. Então, a gente tá gravando hoje aqui dia. A gente pode falar, não tem importância, não. A gente aqui. O importante é. Meu, aqui, hoje 18 de janeiro. 18 de janeiro. Às 19h41 e 2, 3, 4, 5, enfim. Pelo horário de Brasília. Então é isso aí, né, gente? Então, foi difícil, mas estamos aí, né? E espero que vocês gostem do nosso trabalho e... É, pessoal. Tratar de assuntos temáticos, interessantes. A gente não tem mais o que falar, isso tá bonito. Então, assim, só pra terminar, o objetivo do nosso cast é esse aí, né? Transmitir o nosso pensamento, vocês transmitem pra gente vários temas, mandem pra gente, por favor, as ideias aí. E a gente vai daqui já se despedindo. No nosso site vai estar os nossos contatos pra você entrar com a gente. pô, gente, não temos nada definido ainda. Exatamente. Nada definido ainda. Mas nós vamos montar nosso e-mail, nosso portal, tudo certinho. Isso. E vamos disponibilizar isso no nosso site, beleza? Inclusive, lá no post vai ter fotos nossas antigas, você vê como é a nossa cara. Eu tenho medo que vocês não voltem a nos ouvir, porque, ai meu Deus, vai ficar com medo. Principalmente, né? Se for comigo, cara, porque cara feia, todo mundo tem medo. Que isso, claro que não. Beleza, galera. Então nós vamos ficar por aqui, né, galera? Eu espero que vocês comecem a seguir a gente. E tamo junto, nós somos amigos. Todo mundo quer aquele mais gente pro nosso Transmito Cash, hein? É isso aí, cara. Um grande abraço e fui. Valeu, é isso aí, galera. Espero todos vocês aqui. Grande abraço. Falou, galera. Um abração. Valeu. Falou.